96.6. Ao vivo, na cidade, com Gonçalo Câmara. Ora, sejam então muito bem-vindos a mais um Ao Vivo, aqui na cidade. Estamos em direto da Média Capital Rádios, do auditório da Média Capital Rádios. Entretanto, vamos ter aqui uma banda, neste caso, uma pessoa acompanhada por um pianista, de seu nome Darko. Muito, muito bem-vindo. Boa noite. É um prazer estar aqui, obrigado. É um prazer também enorme ter-te aqui connosco no auditório. Todas as quintas-feiras, a partir das 10 da noite, temos então uma banda convidada, um artista português. Antes de mais, Darko, como é que entra a música na tua vida? Como é que isto começa? Há muitos anos, já se sabe, não é? Mas desde criança, como? Através de alguém? Olha, eu acho que foi um processo muito natural. Isto pode parecer um bocadinho clichê, mas eu acredito mesmo que não escolhi a música. A música escolheu-me porque foi aquilo que eu, a partir dos meus 6, 7 anos, comecei a fazer com maior aptidão e maior facilidade, e também percebi que era aquilo que mais depressa podia aproximar-me das pessoas e chamar a atenção delas em relação à minha tão parca existência. Depois, com 13 anos, formei os Fingertips, com quem estive 10 anos, e foi um percurso maravilhoso, do qual eu tenho imenso orgulho. Tivemos 5 singles em primeiro lugar, tocámos com o George Michael, com os Queen, com o Nelly Furtado. Mas em 2009, José já estava um bocadinho mais velho e estava na altura de dar o passo seguinte e de tornar a perceber as razões que me levaram a escolher a música como o grande amor da minha vida e a minha profissão. E portanto, eu percebi que tinha que voltar ao início e fazer aquilo em que realmente acredito e cantar as coisas que realmente me fazem sentido, e foi isso que aconteceu. Muito bem, se quiseres seguir tudo isto, cidade.iol.pt, estamos também através das redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Vamos ter aqui 6 músicas cantadas, uma delas é um cover, e atenção que o cover não vou revelar já, porque isto vai valer a pena a surpresa. Como é que começamos isto? Vamos começar com a música que, na realidade, deu origem ao disco que eu estou a gravar e que vou lançar no final deste ano. Não Me Digas foi um single do meu segundo disco de originais, do Overexpression, e fala de uma história de amor verídica, e que deu pano para mangas e que vai dar origem a todo um disco inteiro, que será o meu primeiro álbum integralmente em português. Portanto, vamos então com o Não Me Digas. Darko ao vivo na cidade. Vamos a isso. Não me digas que todo o tempo que foi nosso esmoreceu. Não me digas que entre medos e desejos nos perdemos. Não me digas que o silêncio e a distância são irmãos. Não me digas que as nossas mãos já se despediram. E se os paradigmas mudaram e o leito deserto se inflama, e se os teus fantasmas voltarão para te consumir o que em ti está, e não te ausentes, borbulhentos de uma mágoa que corrói. Não te afastes do que somos nos assombros, o acaso. Não te olvides que o amanhã trará clareza à nossa estrada. Não me esqueças nas palavras que não trocamos. Não me digas que recusas sentir falta do meu peito. Não me digas e é falácia o que o meu amor grita. Não me digas que futuro em tudo que eu não sou. Não me digas que há luz na sombra da nossa história. E se os nossos laços quebraram, o teu coração pulsa incerto. E se os teus demónios triunfarão para te consumir o que em ti guardei, não te ausentes. mágoa que corrói. Não te afastes do que somos nos assombros. O acaso, não te olvides que o amanhã trará clareza à nossa estrada. Não esqueças nas palavras que não trocamos. Não me digas, não me digas, não me digas, não me digas. Nas palavras que não trocamos. Não me digas, não me digas. A voz. Obrigado. Inconfundível de Darko aqui ao vivo na cidade. Mais uma vez, muito bem-vindos aqui ao auditório. Estamos em direto do auditório da Média Capital Rádios, todas as quintas-feiras entre as 10 e... lá se saberá, não é? Tão bom, rádio a passar música ao vivo, não é? É verdade, parece mentira, é verdade, pá. É verdade, tem que ser, não é? Darko, tu há pouco estavas a falar, Zé Manel, estavas há pouco a falar dos fingertips. Já passaram alguns anos, tu já viraste a página, já estás num projeto muito mais pessoal, mas ainda há muita gente que quando te aborda, que quando fala contigo de música, ainda recorre sempre aos fingertips. Ah, claro que sim, e seria muito imbecil da minha parte se não acolhesse isso com todo o carinho, porque eu tenho imenso orgulho do meu percurso. Efetivamente tive a oportunidade de viver uma série de coisas muito jovem, se calhar até de uma maneira um bocadinho inconsciente, mas sem essa escola eu não estaria aqui e não teria a mesma vontade de fazer música e de fazer mais e melhor hoje em dia. Sinto que sou muito melhor profissional, muito mais rigoroso, muito menos sonhador. Mas essa foi a rampa para tudo. Eu fui um privilegiado, vivi coisas tão maravilhosas em tão tenra idade. Eu acho que não há muitos miúdos de 15 anos em Portugal a estarem verdade. Nomeados para 2 Globos de Ouro. É verdade. Isso aconteceu-me. Agora resta-me trabalhar todos os dias para ganhar. Muito bem. Olha, queres apresentar aqui as pessoas que vais ter contigo? Temos aqui ao piano. Temos aqui ao piano o meu amigo João Barreiros. João Barreiros. E temos como convidadas também especiais duas pessoas maravilhosas que participaram no meu trabalho. E a primeira vai subir já ao palco. É a Yolanda Costa, que cantou comigo o single Crying Out. E é isso mesmo que vamos ouvir agora na cidade, ao vivo, Darko Anda. Com Yolanda Costa. Não tenhas medo. I'm literally longing for a place to start, releasing all the voices from within. I've been seeking all the answers till the day I don't doubt. I'm clearly avoiding all those concrete things that can make this road feel safe to me. Excuse me for having flaws I don't work on. No, but I don't know how to give in. This is my heart crying out for your love, for your, for your, for your, for your love. This is my heart crying out. This is my heart crying out for your love, for your, for your, for your, for your love. Yolanda Costa, meus senhores. Sometimes it gets hard to still believe yourself. Everyone sees I'm letting you down. This is my heart crying out. This is my heart crying out for your love. For your, for your, for your, for your love. This is my heart crying out. This is my heart crying out for your love. For your, for your, for your, for your love. Let the music play. Forget the words they say. Every day it means a chance for us to start over again. We will make it on repeat until it feels complete. Whoa. Crying this now, is crying now. This is my Darko ao vivo na cidade, também aqui com a Yolanda. Grande, grande música. Darko, tu ficavas aqui a noite toda a cantar, ou não? É, eu geralmente não sou daqueles artistas a quem pedem para cantar uma musiquinha que se faça derrugado. Geralmente o problema é depois calarem-me. Pronto, se esta emissão durasse até às 6 da manhã, vias ficar aí. Temos aí Voz houvesse, exatamente. Olha, eu aqui há uns bons tempos atrás li e voltei a reler, acho que uma frase dita por ti: a música não é o meio de comunicação por excelência, mas a arte sim. Porque, o que é que tu queres dizer com isto? Porque eu acredito que a arte tem que ser vista de uma maneira global e acredito que nós, tendo 5 sentidos, não nos faz sentido apurar apenas um. E portanto, a imagem, a moda, a poesia, a música estão todas diretamente interligadas. Agora, que a arte é, quanto a mim, o maior veículo de comunicação que existe, ai, sem dúvida, porque um país é a sua cultura, é a roupa que aqui se faz, é a comida que aqui se come, e nós não nos podemos esquecer da nossa identidade, senão esquecemos de quem somos. E eu gosto muito de saber quem sou. Quem fala assim, Zé Manel é, não é? Olha, dias. O que é que vamos ouvir agora? Agora vamos ouvir o primeiro single deste novo disco que eu estou a gravar. Saiu a dia 17 de março. Tem letra de Pedro Chagas Freitas. É a primeira letra de toda a minha carreira que não fui eu que escrevi. Infelizmente, ao longo destes 3 discos a solo, tenho contado com participações e convidados maravilhosos que dão outro sentido àquilo que eu faço e que me fazem sentir menos sozinho. Portanto, este março é o primeiro de 12 capítulos que vão fazer parte deste off, o disco que eu estou a gravar. E pronto, espero que gostem. Vamos a isso. Darko, ao vivo aqui na cidade. Dizes-me que a queda é uma espécie de subida. Tocar na lágrima para resistir à ferida. Digo-te que nunca o amor caiu e que jamais o herói disse que fugiu. Em março fizemos uma vida inteira. Fomos lençóis, fomos insônia, o começo e o fim de uma fogueira. Dizes-me que é solidão, é uma espécie de sorte, o ensaio possível para a grande morte. o mundo é feito de ti e que nem pensas que partes sem saberes que parti. Em março fizemos uma vida inteira, fomos lençóis, fomos insônia, o começo e o fim de uma fogueira. Fizemos uma vida inteira, fomos lençóis, fomos insônia, o começo e o fim de uma fogueira. Em março fizemos uma vida inteira, fomos lençóis, fomos insônia, o começo e o fim. Dizes-me que a distância é uma espécie de ilusão, tapar com a estrada falta de razão. Obrigado. Grande Darko ao vivo aqui na cidade, todas as quintas-feiras às 10 da noite, uma banda barra um artista convidado vai estar aqui em direto do auditório da Médica PTL Rádios. O meu nome é Gonçalo Câmara, tinha de noção que ainda não tinha dito o meu nome desde que começámos isto. Zé Manel, há uns bons anos atrás tu dizias que aos 30 gostavas de ter uma casa com piscina. Tens 29, tens o quê? Um Poliban? Olha, eu já até... Já estás a caminho? Já até a minha dignidade, parte dela deve ter sido deixada aí pelo caminho. Não, realmente os 50 devem ser os novos 30, porque pronto, okay. Na realidade os nossos pais aos 30 anos já tinham a vida muito mais organizada que nós. Não, estou longe de ter a casa com piscina, ainda nem sequer tenho a casa, quanto mais a piscina. Mas tenho dois cães e um gato maravilhosos que me fazem imensa companhia e tenho a sorte de continuar a fazer o que gosto. E os sonhos adaptam-se, não é? Nem sempre. Claro. Mas... o amor. Um dia has de ter os gatos, os cães e tudo na piscina. Vamos ver. Espero 50. Que sim, pelo menos continue a trabalhar para isso. Exatamente. Se quiseres seguir tudo isto, se estás no carro e vais para casa, cidade.iol.pt, estamos também em direto nas redes sociais, Twitter, podes fazer perguntas com a hashtag ao vivo na cidade. E o que é que vamos ouvir agora, Darko? Agora vamos ter a nossa segunda convidada da noite. Cá está. Daquela a minha querida Filipe Azevedo, que também venceu o nosso Festival da Canção. Ora aí está. Ai, que partilhou Filipa comigo este September Issue. Esta voz é maravilhosa. Eu acho que ela estava bem em qualquer parte do mundo, porque esta menina canta bem em todos os sítios, canta extraordinariamente. Eu não conheço muitas vozes no nosso país a cantar como ela canta, portanto, ouçam-na mais vezes, por favor. Vamos a isso, Filipe Azevedo e Darko ao vivo na cidade. Boa noite. From the day we met, I knew you'd be someone I'd regret, though I didn't know your name. I knew there were not much to explain. Now you shouldn't see my heart breaking. You shouldn't see my heart breaking. It's dangerous without you here. I should've remembered. You set a storm inside me. My feelings rotten to the bone. You made me wanna give up my soul to learn to try to tell you I forgive you. Dangerous without you here. remember. You set a storm inside me. My feelings rolling to the bone. You make me wanna give my soul to learn to try to tell you I forgive you. Cause like a million horses, you stole the love I used to keep. I might just never tell you since you were gone. I forgive you, but I think too much. You know that I think too much. But I think too much. You know that I think too much. Incrível. Filipe Azevedo, meus senhores. É tão bom ser fã das pessoas com quem trabalhamos, não é? É verdade. Darko e Filipe Azevedo aqui ao vivo na cidade. Grande música, estou completamente esmagado com o talento que vai dentro deste auditório. Nem sei muito bem o que é que te diga, nem a ti. Mas muito obrigado. Darko, tu usas as redes sociais, tu usas muito, és uma pessoa muito ativa. Sim. Nas redes sociais, mas é mais para, é meramente trabalho ou é uma mistura dos dois? Olha, é uma mistura dos dois, claro que como toda a gente, inicialmente quando apareceu o Facebook e o Instagram, eu tive a curiosidade comum de experimentar, de ver como é que era. Mais para a frente concluí que é parte essencial do meu trabalho e portanto eu tenho aqui usar essas ferramentas a meu favor, porque eu faço música, eu comunico a minha arte com as pessoas e cada vez mais as pessoas veem menos televisão, leem menos revistas e estão mais no computador. Portanto, claro que é um veículo privilegiado de comunicação. Se é um sítio onde eu gosto particularmente de estar, nem por isso aquilo é pior que as trincheiras. Tu já abriste uma caixa de comentários, estar na internet é hoje verdade. Em dia é um calvário. É verdade. O que é que tu achas disso? Porque estás a dizer exatamente que é uma boa ferramenta de trabalho, seja para que arte for, para que situação for, para que área for. Traz mais vantagens ou mais desvantagens? Não te consigo dizer, porque nós temos que avaliar as coisas num todo. É como cada geração tem coisas melhores e coisas piores. Os paradigmas mudaram, é um facto, as coisas estão diferentes, a música é comunicada de maneira diferente. E não sei, há coisas melhores, coisas piores. Eu posso ter pessoas na América através do YouTube a verem a minha música, mas na realidade, hoje em dia já não faz sentido editar discos porque não se compram e portanto isto tudo tem coisas boas positivas e coisas negativas. E claro, há uma sobrecarga enorme do mercado porque hoje em dia qualquer pessoa cria um canal de YouTube e pronto. E canta para as pessoas. Isto às vezes faz com que não haja uma triagem tão justa do que deve realmente chegar às pessoas ou não, creio eu, não sei. É isso mesmo. Darko aqui ao vivo na cidade, o que é que vamos ouvir neste momento? É o cover. É, não é? É, queres dizer tu em primeira mão? Vamos amar por nós todos, se puder ser. Vamos a isso. O cover de Amar pelos Dois, Darko ao vivo aqui na cidade. Se um dia perguntar por mim, diz que vivi para te amar. Antes de ti só existi, cansado e sem nada para dar. Que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho. Talvez devagarinho possas voltar a aprender. Meu pai, ouve as minhas preces, peço que regresses, que me voltes a querer.